Nossa, eu confio no seu leco assistindo. Yourself. tráfego de teste tráfego na região, lista 5 para coordenação de tráfego local em Vera Cruz e até o Zé. Controle 1201. 0.8, voo 1097. Patrulha Batalha, voo 1097. Voo 1097, contato na Dama Letolagem, que fazia sair da Arco 1, transição elétrica, para o mesmo voo 360. Água 1 elétrica para o 360, obrigado. Para o mês de voo 050, a gente assume como 010. O voo 097 pode voar. Arbor. Autorizado, direto Alessa, vamos ver o nosso. Direto Alessa, obrigado. Meu óculos, mas tem como ficar transformacionado, seu bem? Já sou de 1-4, pode transformar de 4-2. Posso tomar essa solução no gráfico por 2-4-3? 3443, contato radar na decolagem, supervia, sai da rua 1, transfer alerta, para o de voo 340. E arborou na alerta, 340, do 4472. Foi uma matrícula para o controle Salvador. Bom, copiado, Papa no São Miguel, que é o teu voo, que é o teu voo para o controle. É, Papa no São Miguel, que é o teu voo, que ainda negativo contato, radar. Voo para o voo 035. Aguarde. Ideal para a posição coral, né? Vamos tirar a posição 2, 4 e 5. Direita a posição 2, 4 e 5. A posição coral estava a 3, 8 e 1. só passando mais para o forno, número de voos que nós temos 1836, deixa para o discurso de tráfego, autorizado voar direto Ferrado, reporte de João Monte. Coral, pastoral e 0, decolagem 4-1, chame controle 120, deixa na 8. 0-8, boa tarde. Sobre Salvador, gol na 620, boa tarde, cruza, enfim, né? Gol no Eber 0, contato na data da colagem, sua vista da puta transportar, junto ao mesmo gol 370. Gente, você da boca com São Caju para o 370. Tá passando mais prazo no uniforme. Então agora turno 198, pessoal 9. Salvador, boa Tá, só 3145 decolou, seu escudo. Segundo comandante. São Paulo, toque no. Tava 3145, obrigado. 06, do quadro de ponto de vista do prático do IAS, verso 110 graus de 169, que é parte para o sol. Azul 2789, está autorizada a sua aqui no IAS, que é o 0, você para 2, 10, altamente no 0, no 0, no ponto de vista. Mike Bravo e Uniforme, continuidade. Gol 1620, chamador centro de esquife, 12, 5 decimal 4, 5, secundária, 126, decimal 8, 5. Guardião 06. O radar encerrado. Agora, Leia 0 milha. Tudo é para Salvador. Mantemos o voo 080 e chamador o controle de 120 da final 1. Guardião 06, confirme o nível de estado. Ingresso no estado, reporte no aeroporto. Bruno Salvador. Conforme você abre o quilômetro. Estou falando em 110, mantenha o corretor Vera Cruz. Não pode parar de estar no mesmo corredor de Ferrari, volta no metrô no 0 no 0. Arrimando, vai já 1-0-6. 1-0-6. Autoridade do Clássico 7, o verso 1-0-0-0 e 1-4-5. lá de um vermelho até o ponto do Uruguai. Na lei eleitoral, vamos ficar com a senhora da barra, ao fim da maneira mulher. Hotel de Guardião Vermelho. Autorizado 1 no 6, o Guardião Vermelho, direto do Bona Vista, no ponto de Zona da Futebol. Aguarde a pronta para todos. Uno 55, chama o centro de registro em 128, décima 35, secundária 125, décima 1. Продолжение следует... Charlie 142. Comerciais, que são 0747. Cabo Leão, Sierra, Golfe Oscar, autorizado sinal no 7, vai ser depois de ponto. Autorizado sinal no 7, agora autorização Sierra, Golfe Oscar. Alô, Bravo Sierra, Sierra, controle do Salvador. Serra Golf Oscar, autorizado com 7, vento 1, 0 graus ou menos. Tem repouso no 7, Serra Golf Oscar. Rua 869, on the ground, at 0899, and contact ground, 1-1-9. Golfiosco, autorizado SVEC, após 7 dias, Romeu, estacionado em frente. Já Golfiosco, continuando, solo 1-0. Transferência para o centro de cancelado ao 1-2, chame controle 1-2-0, destino 8. Fundo 8, décimo 9.